dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos de Jesus, Ele nos ajuda. existe um nome que tem todo o poder no céu e na terra. O nome de Jesus tem toda a autoridade. Clame por ele. Do amor do nosso Pai, sou o som do renova um espírito inabalável. E em mim, cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro, e renova, renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros. Difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero. Segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro, e renova, um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. E não mais cometer. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Segundo o coração de Deus. Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar essa. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno. E sei. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre e nos ajuda contra o inimigo. Teu nome engrandecer. Que viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, e só tu és o Deus eterno. Minha gratidão pelo milagre da cruz. Minha gratidão pelo milagre do Calvário, onde eu e cada um de nós aqui foi resgatado. Fomos resgatados de uma vã maneira de viver, a fim de vivermos para o Senhor. Que a semente plantada nesse dia aqui, Senhor, se espalhe e frutifique no coração de cada um dos teus filhos. E a tua bênção, Senhor, seja abundante na vida e no lar de cada um desses meus irmãos. Que o teu nome seja glorificado. E os frutos venham, porque eles virão. E nós os colheremos e nos alegraremos no Senhor, que é a nossa alegria. Em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado. Amo vocês. Um beijo grande. Até o próximo. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar. Que regem a terra, que façam

nosso tributo simples ao Senhor. Aleluia. pode escolher o tesouro maior terá. E te amar pelo que és. E voltar à inocência. E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. E torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Simplesmente crer. abraça-me. Abraça-me, oh, oh, yeah. Abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me. Teus braços de amor, teus braços de amor. Crescer um pouco mais. Aleluia, cante ao Senhor nesse momento. Diga pra Ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso me levam pra perto de Ti. As minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti, Deus. Nós clamamos a Ti, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, Deus. Nós chamamos de volta tudo aquilo que foi roubado, Deus. Tudo aquilo que nós perdemos, Senhor. Os sonhos, os planos, Senhor. Oh, Deus, aquilo que um dia já foi festa e hoje é luto, é tristeza, Senhor. Traz de volta, restitui, Senhor. Nos restitui, Deus. Esse é o nosso clamor, Senhor. Nos restitui. Planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Ao nosso clamor, os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Hey. esse é o momento que você vai clamar ao Senhor. O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão. Não cesse de falar, não cesse de pedir. Clame, grite se for preciso, dizendo: Senhor, restitui aquilo que foi roubado, Senhor. Derrama o teu azeite em minha dor e sara-me, Deus. Oh, sara-me, Senhor. Declare e cante: e o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode é o momento de você levantar a sua voz ao Senhor. Não se preocupe com quem está ao seu lado. Não olhe para os lados, olhe para cima e clame ao Senhor. Oh, Senhor, restitui. Assim como foi com a vida de Jó, Senhor, restitui a minha vida também, Deus. A minha casa, a minha família, Senhor. Os meus sonhos, Deus, restitui. Clame ao Senhor. Clame, clame, clame. Oh, oh, Senhor, traz de volta, Senhor. Sara a nossa dor, Deus. Derrama o teu azeite na nossa ferida, Senhor. Oh, Deus, nós precisamos de ti, Senhor. Restitui a tua presença, Senhor, a tua presença em nossa vida, Deus. Oh, Ebalabás. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Deus que criou a terra. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande. Pois esse DVD é um presente pra vocês também, pra todas as famílias do Brasil. Que Deus abençoe a vida de vocês cada dia mais. Um beijo no coração de todos vocês, vocês são lindos. Deus abençoe, toda a honra a Jesus, sempre, sempre, sempre, sempre. Lembre-se disso, tudo pra Ele. Levante as mãos e diga tudo pra Jesus, sempre pra Ele. O autor da vida, o Salvador. Queria apresentar pra vocês esse time lindo que tem me ajudado, tem me acompanhado durante anos. Glauber no teclado, Rafael, Lady Jane, Jane aqui no vocal, Claudinho na bateria, Fofão no contrabaixo, Clóvis na guitarra e a participação especial do meu amigo irmão Serginho. A esse lindo, essa linda orquestra de cordas, Vila Lobos. Que Deus abençoe. Quero agradecer os meus produtores também, Kenali e Cleverson. Receber de Belo Horizonte, Igreja Batista da Lagoinha, Ana Paula Valadão. E aí, amigo, que festa maravilhosa, para a glória do nosso Senhor. Só Ele podia proporcionar, né? Não existe nada melhor, né? Ser amigo de Deus. Melhor? Tô falando igual a você. Não existe nada. Que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre. Sim, perceber a Senhor mesmo. Só tu, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida da Ana. Sou, se eu não.